em matéria de escrutínio e debate no momento da elaboração do plano e orçamento e das grandes opções do plano, são discutidas todas as obras a incluir e avaliado o seu custo e a sua inscrição. É um momento de debate, de escrutínio, seja em sede de elaboração das grandes opções do plano e das grandes opções do plano, seja na aprovação do orçamento, seja em sede do documento de prestação de contas. O debate está assegurado e o escrutínio está assegurado.